cedo desiludiu. E trabalha na esquina da minha rua, de short e top. Ei. Pra uns caras que ela nunca nem viu, tudo por causa de um mala, sem vergonha na cara, que enganou essa pobre coitada. Eu quero ela pra casa, depois de um banho, o passado pouco importa. Tiffany, às 20 eu passo aí. Se você aceitar, eu vou tirar você da rua. Oh, Tiffany, você foi mulherão da Sorelli, zorra nenhuma. Oh, Tiffany, às 20 eu passo aí. Se você aceitar, eu vou tirar você da rua. Oh, Tiffany, você foi mulherão da Sorelli, zorra nenhuma. Por causa de um mala, sem vergonha na cara, que enganou essa pobre coitada. Eu quero ela pra casar, depois de um banho passado, pouco importa. Oh, oh, Tiffany, às 20 eu passo aí. Se você aceitar, eu vou tirar você da rua. Oh, Tiffany, você foi mulherão da Sorelli. Joga baixinho de new play. Oh, oh, Tiffany, você foi mulherão da Sorelli. Oh, Tiffany, às 20 eu passo aí. Se você aceitar, eu vou tirar você da rua. Oh, Tiffany, você foi mulherão da Sorelli, porra nenhuma. Gravando